Voltamos no revezamento 5x5, agora falando para toda a rede da Bradesco Esportes FM e aqueles que nos acompanham pelo portal no www.bradescoesportesfm.com.br, conversando hoje com Fabiana de Almeida Murer, atleta do salto com vara, campeã mundial, vice-campeã pan-americana. Eu tenho ódio mortal daquela cubana. Você também ou não? Ah, ela salta bem, pô. Não, ódio mortal, brincadeira. Mas ela, inclusive, nas duas competições, Pan-Americana e Olimpíada, ela fez os melhores saltos da vida dela, né? Ela bateu o recorde dela, e acho que cubano, no Pan-Americano, e também nas Olimpíadas ela bateu novamente o recorde dela. Isso. Ela ficou com uma prata em Londres. Como é que é essa coisa assim de você chegar ali, você ver um atleta, por exemplo, que uma semana antes saltou melhor que você e você falar, bem, agora, por exemplo, agora em Moscou você ganhou da Yarisley, né, da cubana, que ganhou de você no PAN e ficou com a prata em Londres. Como é que é? Chegar na semana seguinte, duas semanas depois, você falar, agora eu vou ganhar. Ah, é normal, competição é assim, né, tem dias que o atleta tá melhor, tem dia que tá pior, é... Depende de cada competição. É lógico que no Pan-Americano, por exemplo, eu queria ganhar. Eu sabia que eu já estava num período que já estava decaindo um pouco minha forma física, porque eu estava bem na época do Mundial, que foi final de agosto, e outubro, que foi o Pan-Americano, já estava começando a decair um pouco a minha forma física. Mas eu sabia que eu podia saltar bem, saltar por volta de 4,70, e eu achava que isso seria suficiente para a medalha de ouro. Mas a Yarisley estava no dia dela lá, saltou 4,75, e passou todas as alturas na primeira tentativa. A gente tem 3 tentativas em cada altura, e ela passou todas as tentativas na primeira. Então, estava muito difícil de ganhar dela. Eu ainda tentei lá os 4,80 para ver se eu conseguia... passar na frente dela, mas infelizmente não deu. Mas apesar de ter ficado com o segundo lugar, lógico, ter ficado chateada, foi uma competição que eu gostei de competir, porque foi competitiva, cada hora uma estava na frente, então foi uma competição bem competitiva, eu me diverti estando lá na prova, eu acho que foi uma prova legal para mim e acho que para as pessoas que estavam assistindo também. Foi longo, mas eu me diverti, eu tava comentando essa prova com o Claudinei Quirino, a gente olhava, a gente falava, bem, vai demorar, e eu lembro que o estádio inteiro já assim, só esperando, porque já não tinha mais competição nenhuma, era só a prova de vocês que estava acontecendo. Agora Londres, a gente até falava um pouquinho antes aqui do programa sobre a sua constância desse ano e a gente já vai falar disso. Você chegou em Londres, a gente já vai falar da prova, mas em Londres, você chegou confiante, óbvio que a gente sempre acredita que vai dar, mas você chegou confiante, por exemplo, como você falou que você estava nessas provas desse começo de ano para você fazer saltos bons, encarar, independente de vento ou qualquer coisa que seja, você chegou confiante ou não? O ano passado, as competições que eu fiz antes de Londres foram competições estranhas, eu não consegui acertar as coisas lá na hora da competição, eu me sentia bem fisicamente, tecnicamente, mas na competição eu não conseguia encaixar as coisas, eu decidi não fazer a temporada em pista coberta, que é entre janeiro e março, para me dedicar realmente pensando nas Olimpíadas. E comecei a competir em maio, mas não saíam os resultados que eu esperava. Demorei um pouquinho para engrenar lá, só acho que foi na quarta competição, que foi em Nova York, que eu consegui fazer uma boa marca, fiz 4,77, bem próximo aí da minha melhor marca, que era a melhor marca do ano na época também. Então foi uma hora que eu comecei a me sentir bem novamente. Aí depois disso a gente fez uma quebra para treinar novamente e eu competi em Mônaco um pouco antes da Olimpíada. Acho que eram duas semanas antes, alguma coisa isso, assim. Isso, acho que foi. Para fazer uma competição, entrar no ritmo de competição novamente. E eu esperava que fosse sair um bom resultado, mas também não saiu. Eu fiz, olhando os meus saltos, foram bons saltos, mas o resultado não saiu. Mas eu ainda estava tranquila, porque em 2011 foi um pouco parecido. Lógico que eu fui mais constante nos resultados, mas eu não tinha conseguido saltar mais que 4,80 antes do Mundial. E no Mundial eu consegui saltar 4,85. Então eu esperava que fosse sair aí acima de 4,80 de novo na Olimpíada, porque eu estava preparada para isso e eu acho que a energia que a gente coloca numa grande competição é diferente também. E eu estava preparada, eu sabia que eu tinha que estar concentrada na eliminatória, que é uma prova difícil, ainda mais em Londres, que o tempo é bem constante, chuva, vento, frio, é bem complicado lá. Agora, a gente até falava que você falou dessa constância, né? Eu comentei aqui na rádio também um pouco das Olimpíadas, e eu falei isso quando perguntaram até para mim, pô, e aí, a Fabiana, que você acha? Traz medalha? Eu falei, olha, tem chance, que ela é uma grande atleta, tem uma marca boa, fez em Nova York, mas ela não vinha, exatamente isso que você falou, com uma constância muito boa, diferente do que aconteceu esse começo de ano, que você não veio perto dos 4,80, mas você vinha duas, três competições, 4,60, 4,60, 4,60. Tava saindo fácil esse resultado, coisa que em 2012 não tava saindo. É o que você falou, na competição alguma coisa tava acontecendo que não entrava. Na hora que você tava ali todos os atletas, enfim, começou a competição, o clima tava difícil, eu sei porque tinha prova que tinha bateria de prova de corrida, que tipo, algumas baterias eram com sol, outras eram com chuva. Então, e Londres é assim, né? É impressionante, é super difícil você entender aquilo ali. E a posição também do colchão, da pista de vocês, tava numa posição que não era legal, porque ela era virada pro lado que não era, né? Era pro outro lado, né? O outro lado era melhor pra soltar. Tava favorecendo os 100 metros rasos e não o salto com vara. O que foi ali pra você? Como é que foi a prova de Londres em 2012? Que na hora que você foi começar, que você falou, óbvio que você tá concentrado e tudo mais, mas como é que foi aquela coisa de você chegar ali e tentar a primeira tentativa e não conseguir, e depois, enfim, acontecer tudo o que aconteceu? A hora que eu entrei na pista, tava garoando. Tanto que a gente entrou, vários atletas começaram a abrir o guarda-chuva, e depois no aquecimento parou de chover, então realmente era muito inconstante, e o vento estava contra muito forte, e algumas horas dava uma parada, tinha umas horas que dava uma diminuída, umas horas que ficava muito forte, então o aquecimento já foi complicado para conseguir acertar a marca, por causa dessa inconstância aí do vento. Se ele tivesse o tempo todo contra, forte, então a gente conseguia ter uma noção, mas tinha umas horas que ele dava uma diminuída, umas horas aumentava, ficava muito forte. E na hora da competição, eu ia começar com 4,55, que a gente achava que era a marca para classificar, só que no 4,40, o Elson e o Vitor começaram a ver que as atletas estavam tendo muita dificuldade para saltar, atletas que saltam tranquilamente, como a russa Feofanova, que já foi medalhista olímpica, foi recordista mundial antes da Helena Zimbaeva, ela estava tendo dificuldades de saltar. O Elson falou, Fabiana, começa com 4,50 com uma vara mais flexível do que eu iria começar. E eles falaram isso, eu falei, tá bom. Eles falaram, acho que 4,50 vai ser suficiente, porque as atletas estão tendo muita dificuldade para saltar, tá difícil de saltar. Tanto que até acho que o resultado final, se não me engano, acho que até a britânica que venceu agora a prova, ela ficou em sexto com 4,45. Foi Londres, bem quer fraco. Dizer, e até a própria marca da Helena, da Yaris Leigh, da cubana, quer dizer, 4,75 foi quem ganhou. Foi a Jennifer Chu, americana. Não é um tempo, não é uma marca que todo mundo olha e fala assim, era pra estar na Olimpíada, né? Sim, foi uma marca bem fraca por causa das dificuldades que os atletas tiveram mesmo lá pra saltar. E aí eu, no meu primeiro salto, no 4,50, o vento tinha dado uma diminuída, não estava tão forte contra, e aquela vara que eu escolhi para saltar não funcionou, então a vara ficou muito flexível, eu bati no sarrafo, na barra, né, que eu salto. E aí eu falei, tudo bem, eu tenho 3 tentativas em cada altura, pego a próxima vara e salto. E aí eu já tive dificuldade nesse segundo salto para saltar, porque o vento estava um pouco de lado, eu tive que ficar segurando a vara, consertando a vara no centro, para conseguir encaixar lá no encaixe para poder saltar, mas consegui passar. E aí eu fui para 4,55, porque são 12 atletas que classificam para a final. Então, ainda tinham mais que 12, a gente tinha que ir para a próxima altura. E aí, nos 4,55, a gente decidiu manter a mesma vara, porque a gente achava que aquela vara dava, que eu passei os 4,50, porque eram só 5 centímetros a mais. Só que no meu primeiro salto também, o vento deu uma diminuída, eu fiz o salto e bati no sarrafo. A gente falou, troca a vara, pega uma vara menos flexível e tenta saltar. E aí, nesse segundo salto, o vento estava bem ruim. No meio da corrida, o vento bateu de lado, que jogou minha vara para o lado. Eu tive que puxá-la de volta e, com isso, eu perdi velocidade, tive que consertar ali a vara. Toda a mecânica inteira. Sim, e aí fiz o salto e acabei batendo. Quase passei, mas acabei batendo. Mas tinha o terceiro salto ainda, estava tranquila, uma altura tranquila, que eu praticamente começo a competição com essa altura, com 4,50 ou 4,55 normalmente. E fui para a última tentativa, E aí o vento tava muito forte contra e eu fiquei esperando. Eu tenho um minuto para saltar. Então, dentro desse um minuto, eu posso correr, voltar, posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que começar a correr dentro desse um minuto. Fiquei esperando o melhor momento, uma hora que o vento desse uma diminuída. Hora que deu, eu comecei a correr. Só que aí o vento ficou muito forte de novo contra e eu não conseguia me deslocar. Eu parei, eu sabia que eu tinha tempo, eu parei, voltei para minha marca e fiquei esperando dar uma diminuída no vento. Esperei. E aí, faltando 3, 4 segundos, não diminuía o vento. Eu falei, eu vou ter que fazer o salto desse jeito mesmo. Coloquei ainda minha marca um pouquinho para frente, porque o último pé ali na decolagem tem que dar no lugar certinho. Se der muito para frente ou muito para trás, o salto vai sair, não vai sair bom. E se der muito para trás, não dá nem para fazer o salto. Então, por isso eu coloquei um pouquinho para frente, porque eu sabia que o vento ia me segurar, que eu não ia ter tanta velocidade, ia ser difícil de chegar ali no ponto de decolagem. E comecei a correr, e comecei a ver que eu não conseguia me deslocar, e comecei a fazer força para tentar chegar na marca. E eu tenho uma marca de referência no meio da minha corrida, e eu não consegui chegar naquela marca de referência. Mas mesmo assim, às vezes quando eu passo um pouco atrás, se eu tô veloz, eu ainda consigo consertar ali no final. Mas eu passei longe e eu não tinha velocidade, e a vara que eu salto tem 4,60 m. Então, não é só o vento no meu corpo, é o vento na vara também, que acaba dificultando para baixar a vara e conseguir um bom posicionamento e conseguir uma boa aceleração no final. E aí eu vi que eu não consegui acelerar, não consegui nem fazer o final da corrida e acabei parando antes mesmo de chegar lá no encaixe, porque eu não consegui velocidade para isso, o vento me parou mesmo e não consegui fazer o último salto. E é perigoso, né, Fabiana? Assim, já óbvio, você disse, quem quiser coloca no YouTube aí, coloca polivalto, acidentes deve ter milhões aí de atleta caindo para tudo quanto é lado, tem atleta que cai fora do colchão, enfim. Acho que o que pegou pode ser aquela coisa da declaração que você deu depois, assim, porque óbvio que, eu até falei aqui na rádio, eu acho que ela teria que ter tentado o terceiro salto, mas eu acho que ninguém tá mais chateado do que ela. Eu falei, eu acho que ela deveria ter tentado, eu não sou especialista em salto com vara, mas eu falei, eu acho que ela deveria ter tentado, mas ninguém do que ela está chateada por ela não ter conseguido. Todo mundo, porque ela é isso e aquilo. Tem até a pergunta aqui que eu coloquei, falando que eu ia gravar o programa com você, tem a pergunta de um atleta aqui, de um ouvinte que ele mandou. Ele falou assim, se você tinha noção do impacto e a repercussão que a decisão de você parar ali, se você tinha ideia do tamanho dessa repercussão que ela ia ter. O Júlio Cardoso que mandou. Não, eu não imaginava, como que as pessoas estavam me vendo. Lógico que acho que o Brasil tinha poucas chances de... Tem, né? Normalmente é assim, tem poucas chances de medalha numa Olimpíada. E eu era uma esperança ali que eles tinham. Eu sabia que era difícil, mas como eu fiquei muito tempo na Europa treinando lá, eu não sabia como que estava toda a repercussão aqui da mídia, o que as pessoas estavam falando, não tinha muito essa noção, não esperava mesmo que fosse ter toda essa repercussão. E eu não falo, assim, as pessoas falam, não, ela nem tentou saltar, eu não falo, eu tentei saltar, o salto começa na corrida, então a corrida... Não é na hora que você coloca a vara no lugar, não, né? Não é a hora que eu saio do chão, é a hora que eu começo a correr, e eu tenho essa noção que eu não conseguia a velocidade ideal, e se eu tentasse correr até o final... Não, a marca ia dar totalmente errado, meu pé ia dar no lugar totalmente errado, não ia nem... Capaz de ter que sair com o pé direito, não com o pé esquerdo. Eu não ia conseguir sair do chão se eu continuasse a corrida até o final, eu não ia conseguir sair do chão porque no meio da corrida, a corrida já estava no lugar errado, as passadas estavam no lugar errado. E eu treino muito, só corrida, mas com aquele vento, o vento estava me segurando muito e eu não consegui realmente chegar na minha marca e fazer as passadas do tamanho ideal para conseguir chegar na posição para fazer o salto. E eu acho que eu não me arrependo do que eu fiz, eu acho que eu fiz tudo que eu podia, eu tentei correr, voltei, tentei de novo e não consegui chegar no meio, cheguei no meio da corrida e não conseguia correr mais, o vento me parava mesmo, eu não conseguia atingir essa velocidade. E eu sou uma atleta que depende muito da velocidade final para conseguir saltar, e eu sou uma atleta leve também, então... Sente mais até o vento, né? Eu acabo sentindo mais, tanto que as atletas mais pesadas tiveram mais facilidade para saltar do que as atletas mais leves. Caso até da própria cubana. Sim, a cubana corre, a corrida dela é mais curta, ela salta com 14 passadas, eu salto com 18. A técnica que eu uso, a vara sai bem na vertical, dela já está um pouco mais abaixada, um pouco mais na horizontal. Da americana também já é mais na horizontal. Ela tem 1,83 m, a americana que ganhou. A Yelena Zimaeva também tem 6, 7 quilos a mais do que eu. Então, são todas atletas mais pesadas que conseguiram saltar melhor. Até a sexta colocada eram atletas mais pesadas mesmo, que conseguiram saltar um pouco melhor, apesar de não ter feito um bom resultado, ainda conseguiram saltar. E atletas que eram mais leves, como eu, a Svetlana Feofanova, que é a russa, uma outra inglesa também, que acabou quebrando o punho e teve que se aposentar. A Feofanova também caiu dentro do encaixe, tentou fazer o salto, caiu dentro do encaixe, quebrou o pé em 3 lugares e tá tentando voltar. Eu sei que em dezembro ela estava começando a andar, então ela nem fez a temporada em pista coberta também, porque ela tá tentando retomar aí os treinamentos e ver se ela vai conseguir competir no Mundial em Moscou. Então, o atleta tem essa noção, se ele consegue fazer o salto, se ele não consegue. E eu sou uma pessoa que eu tenho noção onde eu tô, tenho essa noção do meu corpo no espaço e da distância onde eu tô na corrida pro salto. E eu treino muito isso, então eu não me arrependo nada assim do que eu fiz. Eu acho que eu tomei todas as decisões certas. Eu e o Elson e o Vitor, a gente conversou lá no momento da prova. Eles falaram que eu tinha que começar mais baixo, eu concordei com eles, a gente começou mais baixo. E infelizmente deu tudo errado. Tudo bem, Rio 2016 tá aí e a gente muda esse cenário, não tem problema. A gente vai pro comercial e a gente já volta pra falar aqui mais 5 minutinhos com a Fabiana Murer no revezamento 5x5.